Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A filha do patrão, de Artur Azevedo. O comendador Ferreira esteve quase a agarrá-lo pelas orelhas e a tirá-lo pela escada abaixo com um pontapé bem aplicado. Pois não. Um beltro, um farroupilha, um pobre diabo sem eira, nem beira, nem ramo de figueira, atrever-se a pedir-lhe a menina em casamento. Era o que faltava. Que ele estivesse durante tantos anos a juntar dinheiro para encher os bolsos ou um vale de vinhos daquela espécie, dando-lhe a filha ainda por cima. A filha, que era a rapariga mais bonita e mais bem educada de toda a rua de São Clemente. Boas! O comendador Ferreira limitou-se a dar-lhe uma resposta seca e decisiva. Não, meu caro senhor. Capaz de desanimar o namorado mais decidido ao emprego de todas as astúcias do coração. O pobre rapaz saiu atordoado, como se realmente houvesse apanhado o puxão de orelhas e o pontapé, que felizmente não passaram de tímido projeto. Na rua, sentindo-se ao ar livre, cobrou ânimo e disse aos seus botões: Pois há de ser minha, custe o que custar. Voltou-se, viu numa janela aduzinda a filha do comendador, que desesperadamente lhe fazia com a cabeça sinais interrogativos. Ele estalou nos dentes a unha do polegar, o que muito claramente queria dizer: Babau. E, como eram apenas 11 horas, foi dali direitinho espairecer no Derby Clube. Era domingo e havia corridas. O comendador Ferreira, mal o rapaz desceu a escada, foi para o quarto da filha e surpreendeu-a a fazer os tais sinais interrogativos. Dizer que ela não apanhou o puxão de orelhas destinado ao moço seria faltar à verdade que devo aos pacientes leitores. Apanhou-o, coitadinha, e, naturalmente, a julgar pelo grito estrídulo que deu, exagerou a dor física produzida por aquela grosseira manifestação da cólera paterna. Seguiu-se um diálogo terrível. Quem é aquele pelintra? Chama-se Borges. De onde você o conhece? Do Clube Guanabarense. Daquela noite em que o papai me levou. Em que ele se emprega? Que faz ele? Faz versos. E você não tem vergonha de gostar de um homem que faz versos? Não tenho culpa, culpado é o meu coração. Esse vagabundo algum dia lhe escreveu? Escreveu-me uma carta. Quem lhe trouxe? Ninguém. Ele mesmo atirou-a com uma pedra por esta janela. O que lhe dizia ele nessa carta? Nada que me ofendesse. Queria a minha autorização para pedir-me em casamento. Onde está ela? Ela quem? A carta! A Zuzinda, sem dizer uma palavra, tirou a carta do seio. O comendador abriu-a, leu-a e guardou-a no bolso. Depois continuou: Você respondeu a isto? A moça gaguejou: Não minta! Respondi sim, senhor. Em que termos? Respondi que sim, que me pedisse. Pois olhe, proíbo-lhe, percebe? Proíbo-lhe que de hoje em diante dê trela a esse parolvilho. Se me contar que ele anda a rondar minha casa, ou que se corresponde com você, manda-me zancar-lhe os olhos pelo bem-vindo. Bem-vindo era o cozinheiro do comendador Ferreira. E a você, minha sirigaita? A você, não lhe digo nada. 3 dias depois desse diálogo, a Duzinda fugiu de casa em companhia de Borges, e o rapto foi auxiliado pelo próprio bem-vindo, com quem o namorado dividiu um dinheiro ganho nas corridas do Derby. Até hoje ignoro ao comendador que o seu fiel cozinheiro contribuísse para tão lastimoso incidente. O pai ficou possesso, mas não fez escândalo, não foi à polícia, não disse nada nem mesmo aos amigos íntimos. Não se queixou, não desabafou, não deixou transparecer o seu profundo desgosto. E teve razão, porque, passados os 4 dias, Duzindo e Borges vinham, à noite, ajoelhar-se aos seus pés e pedir-lhe a bênção, como nos dramalhões e novelas sentimentais. Para que o conto acabasse a contento da maioria dos meus leitores, o comendador Ferreira deveria perdoar aos dois namorados e tratar de casá-los sem perda de tempo. Mas, infelizmente, as coisas não se passarão assim e a moral, como vão ver, foi sacrificada pelo egoísmo. Com a resolução de quem longamente se preparara para o que desse e viesse, o comendador tirou do bolso um revólver e apontou-o contra o raptor de sua filha, vociferando: Seu Biltre! Ponha-se imediatamente no olho da rua, se não quer que lhe faça saltar os miolos. A esse argumento intempestivo e concludente, o namorado, que tinha muito amor à pele, fugiu como se o arrebatassem asas invisíveis. O pai foi fechar a porta, guardou o revólver e, aproximando-se de Adusina, que encostado ao piano tremia como varas verdes, abraçou-a e beijou-a com um carinho que nunca manifestara em ocasiões menos inoportunas. A moça estava assombrada. Esperava, pelo menos, a maldição paterna. Era, desde pequenina, órfã de mãe e habituara-se às brutalidades do pai. Aquele beijo e aquele abraço afetuosos encheram-na de confusão e pasmo. O comendador foi o primeiro a falar. Vês? Disse ele, apontando para a porta. Vês? O homem por quem abandonaste teu pai é um cobarde, um miserável, que foge diante do cano de um revólver. Não é um homem. Isso é ele, murmurou a Dosinda, baixando os olhos, ao mesmo tempo que duas rosas lhe desfaziam a palidez do rosto. O pai sentou-se no sofá, chamou a filha para perto de si, fê-la sentar-se nos seus joelhos e, num tom de voz meio e untuoso, pediu que se esquecesse do homem que a raptara, um troca-tintas, um legalhé que lhe criou dotes e nada mais. Pintou-lhe um futuro de vicissitudes e misérias, longe do pai, que a desprezaria se semelhante casamento se realizasse. Desse pai, que tinha exterioridades de bruto, mas no fundo era o melhor, o mais carinhoso dos pais. No fim dessa catequese, a moça parecia convencida que nos braços de Borges não encontraria realmente toda a felicidade possível, mas... Mas agora... É tarde, balbuciou ela, e voltaram-lhe à face as purpurinas rosas de ainda há pouco. Não, não é tarde, disse o comendador. Conheces o Manuel, o meu primeiro caixeiro do armazém? Conheço, é um enjoado. Qual enjoado? É um rapaz de muito futuro no comércio, um homem de conta, peso e medida. Não descobriu a pólvora, não faz versos, não é janota, mas tem um tino para o negócio, uma perspicácia que o levará longe, hás de ver. E durante um quarto de hora, o comendador Ferreira acabou as excelências do seu caixeiro Manuel. A Dosinda ficou vencida. A conferência terminou por estas palavras. Falo-lhe? Falo, papai. No dia seguinte, o comendador chamou o caixeiro ao escritório e disse-lhe. Seu Manuel, estou muito contente com os seus serviços. Oh, patrão, você é um empregado zeloso, ativo. E morigerado. É o modelo dos empregados. Oh, patrão, não sou ingrato. Do dia primeiro em diante, você é interessado na minha casa. Dou-lhe 5% além do ordenado. Oh, patrão, isso não faz um pai ao filho. Ainda não é tudo. Quero que você se case com a minha filha. Doto-a com 50 contos. O pobre diabo sentiu-se engasgado pela comoção. Não pôde articular uma palavra. Mas eu sou um homem sério. Continuou o patrão. A minha lealdade obriga-me a confessar-lhe que minha filha não é virgem. O noivo espalmou as mãos, inclinou a cabeça para a esquerda, baixou as pálpebras, ajustou os lábios em bico e respondeu com um sorriso resignado e humilde. Oh, patrão, ainda mesmo que fosse, não fazia mal. Fim do conto. A filha do patrão, de Artur Azevedo. Gravado por Ana Sofia Simão, de Portugal.